os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... Esses e muitos outros sucessos agora. Um dos principais expoentes da primeiríssima fase do rock and roll, Antonio Domino, nasceu em New Orleans em 1928. Filho de um famoso violinista, desde pequeno demonstrava sua paixão pela música, tanto que aos 10 anos já tocava piano profissionalmente nos clubes da cidade. Aos 21 anos, conheceu o trompetista e líder de banda Dave Bartolomeu, que se tornaria seu parceiro e arranjador musical. Misturando raízes do blues e do boogie típicos de sua cidade natal, entre 54 e 59, a dupla escreveu grandes clássicos da história do rock, como The Fat Man, I'm Ready e seu maior sucesso, Ain't That a Shame, regravada por inúmeros artistas, entre eles John Lennon e Paul McCartney. Fats Domino, Blueberry Hill. Oh, 1910 Fruit Gun Company, Simon 6. 1968. With a Girl Like You. Chris Montes, The More I See You. 1966.

Tony Stevens, If Cold Remember, com amor e afeto só pra você. Caixinha de surpresa. We'll be right back. A versão original de Stand By Me foi lançada como um single por Ben King em 61. Fez muito sucesso. King compôs a música com Jerry Leiber e Mike Stoller. Ao contrário do que muitos pensam, essa não é uma canção de amor. É um tributo à amizade. Em 62, o álbum Being King Sings for Soulful Lovers trazia novamente Stand By Me. John Lennon a regravou em 75 no disco Rock and Roll. Esse é um remake que vale a pena ouvir. Lennon deu uma nova roupagem à música. Muitas pessoas preferem essa versão. O videoclipe com John Lennon também virou um clássico. Difícil escolher a melhor gravação. John Lennon, Stand By Me. Last Night and Pipes, For Once in My Life. Leads me. just a dreamer. Long before I knew, ooh, ooh, ooh, someone warm like you would ever dream of making my dreams come true. Sorrow hurt me, not like it's hurt me before. Exposé, Seasons Change. 1988. Sail away. You long to say a thousand words, but Barbara Streisand e Robin Gibb, Woman Love. 1981, dedicada a você. Um dos maiores hitmakers dos anos 60 e 70, Neil Diamond pode ser considerado um dos reis de Las Vegas, ao lado de Paul Anka e poucos outros. Seus shows nos famosos cassinos da cidade ainda hoje estão entre os mais procurados e caros. Neil Diamond nasceu em 41, ganhou a primeira guitarra aos 16 anos e, curiosamente, fez um dueto com Barbra Streisand, quando ambos estavam no ginásio. No final dos anos 50, Diamond consegue um emprego como compositor na Sunbeam Music. Apesar de ganhar pouco, esta foi a grande escola de Diamond nas artes da composição. Neil Diamond, Morning Has Broken. 1972. Oh yes. Say it now. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the word. Sweet the rains new from heaven, like the first dewfall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Hathaway, What is Love? 1993. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. We'll be right back. Anything, this I promise you. Rush, Rush. 1991. Na na na na na. Estamos chegando ao final desta edição. Esperamos tê-lo agradado e aproveitamos para convidá-lo para o próximo De Volta para o Sucesso. Aguardamos você. Até lá! Os maiores sucessos de todos os tempos.